Eu queria falar com o Vendetta. Primeiro nome viado e segundo do caralho. Ele tá aí? Passa pra ele aí pra mim, por favor. Tem umas coisas pra falar pra ele. Eu aposto que ele vai gostar. Não, é elogio. Está viado, chupa bife, mama bofe. Não vou pegar pesado porque eu sei o que tu sofre. Ser adotado aos 18 e ainda mama ovo. Eu sei que tô chegado em molhar o seu biscoito. Patético e idêntico, tenta ser idêntico a mim, faz assim, que tal você ser autêntico? Minha rima é tipo faca te cortando igual salmão. Vou te colocar num pote e vou gozar de montão. Por pura diversão, por pura diversão. Sabe que no pote é só gozadão. Pura diversão, pura diversão. Sulista, seu pau na minha mão. Ih, que isso? Que eu vi? Ah, mano, estraguei a rima. Foda-se.